muito barulho, é dia e noite, naquela coisa do hip hop e do rock. Anda com aquela coisa do GPL, ou Japarelo, ou Tatarelo. Esses programas que eu sou barulhada. E aqueles cabelos. Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos. Olá, olá, bem-vindos a mais um GSL. GSL Bibliotecária. Olá, Betinha. Olá, João. Nós temos hoje connosco a Betinha e a bibliotecária, a Dona Carmilde. Olá, Dona Carmilde. Olá, Dona João. Nós esta semana vamos continuar a falar sobre livros. A semana passada a Betinha trouxe dois livros, um de Augusto Cury e outro do António Feio. Temos a falar sobre esses livros e muitos outros. E esta semana trazes um livro, como é que se chama, muitos Betinha? Outros? Sim. Sim. Foi só mais um? Pois foi, não interessa. Ah, está bem. Era para ti. Não. Eu hoje trago aqui um livro que é, à semelhança do António, foi um bocadinho poémico, mas pronto, é tal como... tem a ver com perspectiva de vida. Distraiam o que é bom, mandei o resto fora. Que é Trata a Vida por Tudo, de Daniel Sá Nogueira. É um bocadinho pegar nas nossas... naquilo que nós somos, no sítio onde estamos, pensar no sítio onde queremos chegar e partir do que nós somos e do sítio onde estamos e começar a caminhar lentamente, passinho de bebê, segundo o Daniel Sá Nogueira, até rumo ao sítio onde queremos chegar. E mais à frente poderemos até dar alguns passos gigantes, passos maiores. Para quem jogava a mamandar licença quando era pequenino, aqueles passos grandes, de gigante, podemos dá-los, mas temos que começar devagarinho. Temos que começar com metas que possamos alcançar. Também para não ficarmos frustrados e para percebermos que somos capazes, né? Okay. E este livro é fixe, no sentido de autoconhecimento. Ok, antes de continuarmos a falar sobre esse livro e muitas outras coisas, vamos ouvir aqui também uma música que é uma joint venture. O Jamie Grace canta uma música com o Toby Mac. Essa música chama-se Hold Me. Vamos ouvir e já voltamos. Don't have time for my friends, no time to chit chat. Problems at my job, wondering what to do. I know I should be working, but I'm thinking of you. And just when I feel this crazy world is gonna bring me down, that's when your smile comes around. Ooh, I love the way you hold me by my side. You'll always be, you take each and every day, make it special in some way. I love the way you hold me in your arms, will always be. Take each and every day, make it special in some way. I love you more than the words in my brain can express. I can't imagine even loving you less. Lord, I love the way you hold me. Whoa, oh, oh, oh, oh. Calm the tidal wave and put my feet on the ground. Forever in my heart, always on my mind. It's crazy how I think about you all of the time. And just when I think I'm about to figure you out, you make me wanna sing and shout. I love the way you hold me by my side. You'll always be, you take each and every day, make it special in some way. I love the way you hold me in your arms. I'll always be, you take each and every day, make it special in some way. I love you more than the words in my brain can express. I can't imagine even loving you less. Lord, I love the way you hold me. Whoa, oh, oh, oh, oh. You've done, wish I could tell you in a short story or poem, but all I have is my voice and this guitar, and you have my heart. Oh, I love the way you hold me by my side. You'll always be, you take each and every day, make you special in some way. I love the way you hold me in your arms. You'll always be, you take each and every day. Gostado de mais uma música com vários artistas. Betinha, esse livro que tu estás agora a mostrar-nos, não mostras, que isto é a rádio, mas pronto, Trata a Tua Vida por Tu, de Daniel Sá Nogueira, conta lá, o que é que tu tens aqui? Olha, eu conheci este livro numa formação que tive lá no trabalho sobre coaching. E foi uma formação no sentido de trabalho de equipa e de melhorar trabalho de equipa. E a nossa formadora que teve lá falava, portanto, usa muito o método do Daniel Sá Nogueira, que é o método Rosa. E então eu conheci este livro e fiquei, através dela, e fiquei curiosa de ler. É óbvio que há muitas coisas aqui que eu acho que são discutíveis e que até na minha ótica são erradas e não são sequer, não devem ser postas em ação, mas há outras que são muito boas, e no final de cada capítulo tem assim pequenos exercícios que nós podemos fazer de confronto connosco próprios e que nos levam a perceber melhor quem nós somos, onde nós estamos, e só assim nós podemos chegar mais longe, não é? Porque o autoconhecimento ajuda-nos também a avançar. E tem aqui uma frase brutal, que não é dele, não é do Daniel Sá Nogueira, é do Samuel Beckett, um dramaturgo inglês, irlandês, peço desculpa, que diz: tenta, fracassa. Não importa, tenta outra vez. Fracassa de novo. Fracassa melhor. Portanto, não deixem de tentar porque fracassaram, porque a cada tentativa e a cada novo fracasso nós vamos fracassar um bocadinho melhor, até que vamos ser capazes e vamos ser bem-sucedidos. Então, vamos continuar a tentar. Isso é um pouco daquilo que nós falámos há uns tempos atrás, num programa em que estava o Pedro, um programa que fizemos ao vivo, em que estávamos a falar sobre o tema adoção, e em que eu tive a oportunidade de partilhar convosco e dizer que um dos meus principais objetivos, ou o principal objetivo na educação das minhas filhas, é prepará-las para os nãos da vida, para os fracassos da vida. Exatamente. Porque o fracasso dói, magoa, chateia, abespinha, mas são oportunidades de crescimento e de vitórias futuras. E sabes uma coisa muito importante? Vamos falhar 100% das vezes que não tentarmos. Portanto, o melhor é tentar. Sim, o grau de probabilidade é foi altamente... Foi. Vamos sou fazer... tão fã. Vamos... Viva vamos... eu, que sou tão fantástico. Vamos fazer uma pausa para pensar nisto. Vamos. Ok, já fizemos. Agora, se calhar vamos ouvir Lecrae. Vamos. Tell the World, e já voltamos. Tell. I know one thing's true, I don't even really deserve to know you, but I'm a witness that you did this, and I'm brand new, so I'm ready to go, and I'ma tell the world what they need to know. A slave to myself, but you let me go. I tried getting high, but it left me low. You did what they could never do. You cleaned up my soul and gave me life. I'm so brand new, and that's all that matters. I ain't love you first, but you first loved me. In my heart I cursed you, but you set me free. I gave you no reason to give me new seasons, to give me new life, new breathing. But you hung there bleeding. You died for my lies and my cheating, my lust and my greed. What is a man that you mindful of him? And what do I have to deserve this loving? Trying to make the moments last, holding on to the past. Tell it everywhere I go. Tell the world, tell them. Yeah, I'm a billboard. Tell the world. giving, nah. But your caring kindness keep coming, yeah. And your love is so unconditional, like it butterflies in my stomach. I got the old me in a rear view, got a new me, got a clear view. I was so dead I couldn't hear you, too deep to sin to come near you. But you drew me in, you cleaned me up, so take me home, beat me up. Before you do, just let me tell the truth and let these folks know that I done seen your love. And it's everlasting, infinite, it goes on and on. You can't measure it, can't quench your love, that can't separate us from the love of God. There's no estimate. My face look the same, my frame been rearranged, but I've changed, I promise ain't the same. Your love so deep, you suffered and took pain. You died on the cross to give me a new name. Ain't nothing like I seen before, I got a beam of glory. I was low down and dirty, but you clean me, Lord. You adopted me, you keep rocking me. I'ma tell the world and ain't nobody stopping me. Trying to make the moments last, holding on to the past. But like a hero in a dream, Christ came and he rescued me. Now I'ma tell the world. Bem, espero que tenham gostado. Eu pessoalmente gosto bastante deste artista. Antes de continuarmos a conversar, e porque já não falta muito tempo para terminarmos o programa, vamos ao cinema agora. Bora. Queres lá. Vir, Betinha? Não, não. Eu pago o bilhete. Queres não vir? Não quero. Não? Não. Pronto. A Betinha tem um problema com o cinema, porque que é... Porque eu não posso falar. É escuro, cheiro. Não pode falar e tem que estar quieta. Logo, adormece. Eu penso que isto é linear, é? Não é óbvio. Claro. Estamos a ver um filme. O filme está a passar, às vezes, com grandes explosões e tiros e tudo. A Betinha, como está escuro, não pode falar e tem que estar quieta, adormece. Eu penso que isso é alinhar. É óbvio. Perfeitamente. Nuno, diz lá então. These are state of the art. Nobody's making anything like this. Welcome to Apple Computer. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma rúbrica de cinema do GSL. E a proposta que vos trago hoje é o filme do Joshua Michael Stern, intitulado Jobs. É um filme biográfico sobre o criador do universo Apple, o genial, embora controverso, e muito peculiar, Steve Jobs. Ou este filme é a prova de que grandes conquistas podem partir das coisas mais simples. Basta continuar a acreditar. É uma história, de facto, inspiradora. Portanto, fica aqui a minha recomendação para um cinema perto de vocês ou no aconchego da vossa casa. Não percam este filme. Até à próxima. Se nós vamos fazer esta coisa, nós precisamos ter um nome. Apple. Isso é muito melhor do que Phaser Beam Computers. Ok, eu estou para ainda ver o dia em que Nuno, alguém na Academia de Hollywood, te vai dizer and the Oscar goes to Nuno Conceição! E o público fica louco e nós ganhamos montes de dinheiro contigo e pronto, reformamos. E depois o João acorda, bateu com a cabeça na mesinha de cabeceira. Exato. Betinha, diz. Continua a contar-nos. Continua, tudo. Tu há pouco deste uma expressão quatro, muito interessante do Samuel Beckett, um grande dramaturgo irlandês. Irlandês, não é inglês. Mas que mais é que nos podes contar sobre esse livro ou sobre outra coisa qualquer que nos queiras dizer? O grande desafio que eu gostava de deixar, e estamos quase a terminar o nosso programa, o grande desafio que eu gostava de deixar, e voltamos sempre à base, mas não há ninguém que nos conheça tão bem quanto aquele que nos criou e aquele que pensou em nós, mesmo antes do nosso pai e da nossa mãe nos terem planeado, se é que fomos planeados pelo pai e pela mãe, porque alguns de nós provavelmente não fomos, mas aquele que pensou em nós antes disso é alguém que nos pode ajudar como ninguém a nos conhecermos E a irmos mais além e a concretizarmos sonhos. E se nós nos atrevermos ainda a perguntar-lhe quais são os sonhos que ele tem para nós, esses são os melhores, porque esses são aqueles que nos vão colocar num patamar de satisfação e de alegria e de preenchimento que nenhum outro nos pode trazer. E isso só vem através de Deus e do relacionamento com Deus. E quanto mais nós conhecermos Deus, mais nos conhecemos a nós e melhor nos relacionamos connosco e com os outros. Vale a pena experimentar Deus. Até porque, como diz em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Não existe aqui nenhuma incompatibilidade entre nós e Deus. Existe um plano perfeito dele para as nossas vidas. E uma necessidade completa nossa dele. E o facto de ele, sendo detentor de toda a verdade, de toda a sabedoria, saber o que é melhor para nós, isto não implica uma relação ditatorial, mas uma relação cavalheiresca, porque Deus não nos impõe nada. Exatamente. Ele dá-nos livre escolha, livre arbítrio. Muitas vezes nós somos sábios e acatamos as suas decisões e as suas orientações, outras vezes somos uns. Exato. E pensamos por nós próprios, o que dá às vezes a geneira. Mas fiquem bem, fiquem com Deus, procurem-no, Deus vos abençoe. Porque Ele com certeza que estará à vossa espera. If it was not for that name, if it was not for the name I love, if no one had told me, if no one had shown me about the name, if it was not for this love, if it was not for the love of God, if He had not loved me long before I knew Him, if not for love. Jesus, nome que eu clamo, rocha firme, Jesus, Deus salvador. Fosse pela cruz, se não fosse pela rude cruz, quem iria pagar tanto para perdoar na cruz? Na cruz, Jesus, nome que eu clamo. Sem limite. A mil RC Atalaya, man. Yo, tu estás bem. Mano, tu tens tudo como um rei. Pensas que és o dono do mundo? Quem para? O El Shaddai, mano. Tu és famoso, mano. E tens os modos, tens os olhos fixos no cubico e nos teus bodes, boy. Tens um herói, super-homem. Só te falta a capa, mas já estás em capa de revistas que os outros consomem. Damas correm para te ver. Levas todas para a cama, porque não há nada neste mundo tu não possas ter. Estás bem. Tu tens tudo, mano. Até tens sida. Estás no ano de proteção e ninguém ouve o teu pranto. A única coisa que conta é conta no banco. Não te afronta o juiz, o gado, o réu vai ser o teu banco. Mas tu pensas que és um santo porque ajudas o Unicef. Parece que esqueces baixo na tua mulher. Queres dos teus empregados aquilo que não devem. É por isso que temem, os teus filhos não te querem. Qualquer maneira és inimigo de Deus. Da mesma sem queres no coração, vai ser dura a tua sentença. Mas tu não queres esta estrada, mano. Tu queres autoestradas de branca em cima da tua mesa. Estás bem, estás no auge da tua soberba. Estás bem, não queres Cristo com tua riqueza e estás-se bem. Tu pensas que és imenso, mas silêncio. No céu não há socorro, não sais ileso. Estás bem, estás no auge da tua soberba. Estás bem rico, não queres Cristo com tua riqueza e estás-se bem. Tu pensas que és imenso, mas silêncio. No céu não há socorro, não sais ileso. E está-se bem, a tua mente está confusa. Teu coração já não te acusa. Nestas terras lusas, tu usas e abusas, mana. A verdade é só uma, tu a Deus não intrujas. Pensas que não anda suja e é que te enganas. Dentes de prazer e músculos, há homens sem escrúpulos. Se a mulher põe-me maiúsculo, livra a tua alma. O teu corpo é um templo, dá valor, seu exemplo. Às mulheres desses tempos que só querem grana. Movimenta tudo à nossa volta, assim dinheiro sujo. Não tem de ser assim, oh. Tentas vender-te a ti própria. Quem te limpa não é a hóstia, quem te salva é Cristo, oh. Tentas arrastar homens com a tua beleza, mas não, o teu corpo é que faz de ti uma presa. Põe passo, perfume, rimel, pinta os lábios. És enviada do diabo com beijos amargos. Homens vão nas tuas ciladas atrás de orgias. São machos orgulhosos e tombam como golias. São mas é como ursos atrás do mel. E tu não passas de uma segunda Jezabel. E estás-se bem, estás no auge da tua soberba. Estás bem, porque não queres Cristo como tua riqueza. E estás-se bem, pensas que a vida é tua e continuas. No céu não há suborno, nem que fores nua. E estás-se bem, estás no auge da tua soberba. Estás bem, porque não queres Cristo como tua riqueza. E estás-se bem, pensas que a vida é tua e continuas. No céu não há suborno, nem que fores nua. Estás bem, estás no auge da tua soberba. Estás bem, rico, não queres Cristo com tua riqueza. E estás-se bem, tu pensas que és imenso, mas silêncio. No céu não há suborno, mas sais ileso. E estás-se bem, estás no auge da tua soberba. Estás bem, rico, não queres Cristo com tua riqueza. E estás-se bem, pensas que a vida é tua e continuas. No céu não há suborno, nem que fores nua. Do hip hop e do rock! Anda com aquela coisa do GPL, ou Japanel, ou Tatael! Esses programas que eu sou barulhada! E aqueles cabelos! Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos.